palma da mão. Esse samba é bem quente e alegre, o povão segura a galera na palma da mão. Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo, pescoço quebrado, bundinha pra trás. Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo, pescoço quebrado, é assim que se faz. Pescoço quebrado, mãozinha pra trás. Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo, pescoço.